3541. Tenho 401 pra cima. Segunda companhia, deixa um DLA pros 20. Eu não posso nada ainda, ok? É, o destino é Porto Seguro, agora para os 20, 1820. Afirmativo, 1820. Eu confirmo, vou checar com a ES, o primeiro material 35491. 5401. 5401, sim, então eu não posso nada no sistema, vou checar com a ES, trip, só um minuto. Beleza. Solo Salvador, Delta 3217, na informação Quebec, no gate 09, autorização 360, confins na escuta para cópia. Mike com Delta decolou aos 32198, tem um novo foco de incêndio aí à sua direita. Atacante 198, Delta. Our handling agents that the flight plan is now okay. New flight plan MIC, ok? Ao qual eu fiz o centro, o QS, direcionamento, please. O Skyliner 997. Discovered Sky 997. Ok. Posição no zero, aguardando instruções. Aguardando, no 755. Salvador ground good afternoon, go 1925 Hospital Brazil over table 360, we have got information Quebec. Go 1925 Brazil, you are follow QS 260 number 2 to cross, just a minute, you are about to go. Word poly, you expect that, go 1925. Go TAN 3297 para cópia. Não siga na escuta. Fins, 360 autorizado, rota Peruísque, Lita, Bride, Upzulu 16, a rota decolando a 10, com curva direita, no perfil da Dael, Lida, após a direita voa Bride, a 1-Deceptor, o Esterovis, vai conforme, 5166 transponder, controle opera em 119, decimal 8. Autorizado, 360 com fins, decolando 10, com curva direita, saída Dael, transição Lida, após Lida, voa Bride, Bride, Upzulu 16, 198 ao controle, 5166 no transponder, 3297. 9, chama o controle para o peixe final. Chamará. Para o táxi azul 4118, 101 a bordo, a externa caminhão, 3 horas e 20 autonomia. Mantém heading 0602 intercept, localize a corner. Roger, 2001009 to ILS, inform establish ILS. Confirmando para o Brasil Torre. 1895. 1895, graças. 11925, Red Cop. Vitor, Índio e Juliette, mantenha-se em condições visuais no meu pé, reporte para a Five 4 0 7 your call code and control departure 119 of the small 8. Zero nove. Para sequenciamento, mantenha pro, limite ao curso localizador. MPES 1009, mantém pro, limite localizador. I'm sorry. 5407, control 119.8, go 1975. Repeat please your departure and transition please. I understand golf. Departure or leave. Golf departure, golf Oscar Lima Echo departure and Ofito transition. It's called Oscar Fox India Tango Oscar. I'll call it Ofito. Roger, go 1975. Solo Chanel 63. Para pushback, treinamento que eu fico. Coming again to push and start up, go 1925. Roger, call for 1925 from pushback, or stand up 02. Como que chamou push? QBO, Chanel 63, no 4 para pushback, treinamento que eu fico. Ok, tô com azul agora, reta agora, cruzando a porta autorizada, time taxi. Porta autorizada, obrigado, Chanel 63 no 4. Turbo no 399 no portão 3 para pushback e acionamento. Autorizado, time taxi. Vem separar o táxi no 399. Oi, 07. sua corrida. Ok, passageiro autorizado push e acionar chame táxi. Uno 755 aos 3B à direita, 121 décimo 9. 1219, 1755. Torre, Salvador, azul 4118, ponto de espera da 10, pronto, boa tarde. O azul autorizado, linha de colapso 10090 18, nós. Livre da mente, decolagem da 10, azul 4118. Dave 52, controle Lima Alpha Yankee, contact Tower 118, decimal 95. Thank you. Frequência livre estacionada. Obrigado, boa tarde. Estamos autorizados de LS, perceptando localizador reduzido para 150 nós. Sim. 3-1. Washington é 3-2-1, está autorizado na remota, chame táxi. Autorizado, 6-3-2-1, obrigado ao passareiro. Gol no 399, táxi autorizado, Índia Alfa, teu ponto de espera da 10, lado 118-95 a torre, 1009 ajuste. Confirma os dados, por favor. Positivo, os dados são 149 POB, 419 de autonomia, alternativa é Galeão e Campinas. Bem, graças, por favor. Obrigado. Ronaldo 755, está aguardando a da Juliette. Tem uma deposição, portão 8, porém no tráfego da Oxané, no setor, está no pushback. Está parado o tráfego aqui. Não, tá esperando falar na polícia. O Dark tá com o 68 a bordo. 2h40, alterna Salvador para o táxi do Xandé 63 no 4. 168, 2h40 e Salvador? Afirmo. Autorizado 63 no 4, via Juliette Alfa até o ponto de espera 1-0, lá 118-95 a Torre, 1009 ajuste. 1009, Juliette Alfa, 1095, obrigado. O 6321, dá pra puxar um pouco mais na retaguarda? Só o suficiente pra livrar o portão 8 pra ingressar o traço? Salvador, Trips 5401. Trips 5401, só um minuto. 9 tá pronto, tá 190. Gol 1755, tô com um avião aqui no pushback, já sinalizou, ele tá através do portão 9. Se eu tenho condição de ir até 8? Negativo. Autorizado então, agilizando o gol 1755. Então agilizando, 755. Solo o 2235, tá pronto para tô ciente, tô com o avião na retaguarda, assim que eu me livrar a gente coordena aqui pro seu início. Trips 5401, está pronto para puxa acionamento na 1, aguardando autorização. O que chamou? Trips 5401, está pronto para pushback e acionar na posição 1, aguardando autorização. Trips, está autorizado, posto seguro, 340, rota ao período 50, da qual 10, direita, após o perfil da Dael Leida, após Leida Vobdev, a onda acepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota. 5016 transponder, controle 119-8. Ok, copiou para Porto Seguro, 340, Peruísque 10, da El Leda, Bidev após, e vou em rota 5610 transponder 19-8, na 1, pronto para puxa acionamento. Confirmado, é o transponder 5016 e tem livre puxa acionar na 01, chame táxi. 5096, chamada ataque. Salvador Ground, good afternoon, this is Maribel Papa Romeo Lima of Yankee. 125.45, alterna 126.85. 125.45, alterna 126.85, Alfa Golf Victor, boa tarde, obrigado. Boa tarde. A frequência da torre 18.000 não está atendendo. 18.95. Tá ok, obrigado. Alfatango, Golf Alfatango. Golf Alfatango, só um minuto para Barra Grande. É o 045? É. Só um minuto, aqui está no pátio 5 ou pátio 4? Pátio 3. Sim, aguarde, aguarde para a direção, possivelmente vai ser a coral. Nos 4-4, direita 1-2-1-9. Direita 2-1-9, o gol no 0-5. Boa tarde. Eu sou o Slam Marcha, onde eu tenho X, Papai Lama, Linha Alfa, que é Lima Chico. É o campo. Obrigado, amigo. Romeu, Fox Trot Lima, controle de Salvador. Solo, boa tarde, gol 1075, livrou. 1075, prossiga via Alfa e mantenha antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 1075. Solo Salvador, o Xaner 6321 para o táxi com 116 a bordo. 3:40 de autonomia, alterna com 1-1-6, 340 com fins, 6321 na Chané, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8.95, ajuste 1-0-0-8, vamos lá. 1008, livre táxi Juliette Alfa, ponto de espera 1895, 6321, obrigado, até. Sky 9997, request taxi. Sky 9997, taxi approved, but observe the crossing. The traffic airport the Oceania Company, after follow the same via Juliet and Alpha to the road point 1-1-0. On the road point, call tower frequency 118.95, 1-0-0-9. Greenwich 1009er, after the crossing traffic from the left, continue by Juliet to holding point runway 10, and then contact tower 118.950, sky 9R97. The task is the Avianca, okay? Avianca company. The red. Red with white color. Affirm after the Avianca with the white and red colors, taxi via Juliet holding point 10, sky 9R97. Alright, and then good flight, thank you. Tente 198, bono 399, grande. Salvador, trip 5401 para o táxi, 65 a bordo, 2:30, alterna visória. Ok, número 10, quando espera o trip, vai seguir um... Tem uma Avianca para chegar no banco de espera, após ter um segundo tráfego, ok? Um 320, uma boa 320. Após o segundo tráfego, você segue o número 3, via Índia Alfa, lá 1895, quando espera a torre, 1009 no ajuste. Via Índia Alfa como número 3, 1009 no ajuste. Teve o táxi da ponte espera, confirma? Afirmativo, com o número 3, está passando agora a Avianca direita, e mais alguns segundos vai passar o segundo tráfego, ok? Tá ok, tá visão, seguindo a Avianca. Salvador, gol no 399. Sinal 95. 1895, controle em Salvador, gol no 399, decola. Lima, Kilo, Zulu, chame torre 198, sinal 95. O PES é forte na final no 7. Não, a tráfego vai informar para 17. Informa o Airbus da Avianca, vai decolar da 10, com curva esquerda. Muito boa tarde, Xaner 6321, pronto, ponto de espera do 10. Após companhia Lima, tem o 6321. Após companhia linha, antena na 10, 6321. Xaner Simtex. À esquerda, o vento 080 com 15 nós. Após cruzar 2000, está autorizada a curva à esquerda. Negativo. Então até a proa, até a 2000, após o curso de esquerda, 73, 24. Tower, good morning, Sky 9R97. Sierra, Kilo Uniform 9997, clear to holding point, you are number 2. Clear to the holding point, number 2, Sky 9R97. Juliette. Para o táxi do 223 da Brasília, nessa 33 a bordo, 3 horas e 30, alternando Brasília. 33, 13:30 Brasília, o 2231, táxi autorizado, tráfego da Gol finalizando no meia dúzia, estacionamento, após prosseguir em frente via Juliette Alfa até o ponto de parada 10. Lá 118, 95 a torre, 1008 ajuste. Quilo Zulu, informa que o tráfego decolou agora da 10, vai iniciar a curva 2000 pés, ok? A curva esquerda. Reporte atingindo 1000 pés. Ativo, está cruzando 1400 agora, reportar ativo. Já está autorizado a girar a base da final do 7? Tem livre pouso no 7, 080 com 16 nós. Livre pouso no 7, ativo. Puxando a 6314, 198, prossegue ao 51, bom voo. 198, obrigado. Controle, boa tarde, a Xené 6314, agora com o 2, curva na esquerda. Xené 6314, contato radar, suba para nível 340. 340, Xené 6314. 321, livre decolagem 090, 18 nós. É 321, livre decolagem 090. Sierra Kilo Uniform 9997, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Sierra Kilo Uniform 9997. Chané 6314, controle. Autorizaria para o de alvo agora na presença? Alvo negativo, devido à área restrita na base naval de Aratu, o Chané 6314. Ah, sim, obrigado. Coloca a nossa parte da bolsa, ó. Tá, confirma a posição que se encontra? Baixo da mata. Ok, chame os, a torre 10895 para o deslocamento. 10895? Isso, chame a torre. Sim, Vitor, Quebec, prossiga. Olha a parte da mata, deslocamento da autorizado, reporte ingresso na pista. Está regressando, Vitor, Quebec. Está agora. 320, saída Gole, 6321. O carro está sendo acionado só para o táxi com um a bordo, parte 3. Professor Alfa Tango, está autorizado o táxi. Edição decolada da cabeceira ou da interseção da Delta? Vai ser a interseção. Ok, então prossiga via Kilo, cruze a Alfa e no ponto de espera da Delta, torre 11895, 1008 no ajuste. Gente, Kilo, cruza a Alfa, ponto de espera da torre 11895. Clear takeoff, 080 degrees, 18 knots. Clear takeoff, runway 10, Sky 9997. Trip ali, mantém? Ali, mantém, 10, 5401 da trip. Alvo 7720 autorizado final, ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporta na 720. Coluna 6, após conforme o plano, decolada 10, curva direita, subida da El Leda, Foz Bridge, para detectar o eixo da aerovia para o Luna 6. 5405 transponder, controle 1198. 360, da Eulita, decolada 10, curva direita, 5405-1098. Ok, só após Leida, bridge, o gol 9755. Transponde 5405, chame quando o ponto parou, puxa acionar. Chamará, depois de Leida, bridge. Aquilo, uniforme 9997. Headboard at 55, Salvador Departure 119.8. 119.8, Sky 9997, goodbye. Torre Salvador Papá, Romeu Fox Lima com cordial, boa tarde. Confirme chamando a torre? Meu Papá Romeu Fox Lima, está passando através do Parque Pituaçu, intenções para o Pátio 5 BTA, direto. Condições de agilizada presente o cruzamento do Extra 1028, tem um tráfego que vai passar a duna. Positivo, agilizando a agilidade do prefeito, se é possível, o meu foco tem uma direto para o pátio 5 EBTA. Afirmativo, está autorizado direto agilizando. E livre decolagem 090 14 nós. Iniciando 540. Gol 1077 com a informação Quebec, autorização para Léo. Toral, aguarde passagem do tráfego aqui. Okay? Assim que possível, vou autorizar o seu cruzamento. Positivo, meu comandante. Aí vamos ter o litoral Romeu Fox. 550, BDEV, Open November 857, Porto Seguro. Open Zulu no meio, após sair conforme, decolada 10, com curva pela direita. Subida da Euleda, grid, posição da Euleda, após Leda Bidev. A intercepta Open November 857, segue conforme, após. 5425 transponder, controle opera 199.8. Ok, está autorizado, 360 para Baleão, cola da 10, com primeira curva à direita da Euleda. 5425 é o transponder, 198 é o controle. Alterno gol 0077, conforme o plano. Afirmativa, após Leda, vai voar Bidev, ao interceptar o P9857, segue conforme. Ok, após Leda, voa Bidev. É Upper November 57. Isso, 857, Upper November 857. Upper November 857. Meia dúzia, chama o conforme para o posicionar. Meia dúzia, reportaremos. 0 0. E ao cruzar 2000 pés, autorizado, pro Edileda. Ok, acionado, subindo para 340, confirmando a paz que nível, voa Leda. Está presente, pro Edileda, tríplice 401. Ok, pro Edileda, está presente, 5401. Deverá livrar após a Delta, ok? A Delta está com a aeronave no ponto de espera. Está aguardando agora só a decolagem do Embraer 145, que eu já vou autorizar agora. Certo, livrar após a Delta 6722A. Passareta livre 090 com 14. Rebola. O Fox Lima avisou a coronada na final, autoriza direto para 5, mantendo a separação. Após a passagem do tráfego, prossegue pela base, com a base pela retaguarda do tráfego, ok? O Romeu Fox Lima. Positivo, vai manter a separação o Fox Lima. O Web tem livre pouso 090 com 14. Autorizado pós o Web 672A. Nuno 26, decimal 0. 1-2-8-8-1-2-6-0, Xanamé 3-2-1, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Passarei, decolou aos 0-0-19-8, tem um bom voo. 0-19-8, obrigado pela gentileza, boa tarde. Fox Lima informa solo controlado, 080 com 18 nós. Pode informar solo controlado, vamos ver o Fox. Para nível 340 na saída Gole. 340 na Gole. Motor Salvador, uma boa tarde, está 3192. Passando ajuda para 170. 3192, boa tarde, acione a identificação desta via chegada a Mari para o nível 050, QNH 1008. 10008, desce para 050 no perfil da Mari, 3192. Tango Alfa, Papa, corrija o QNH agora 1008 em Salvador. Controle 5401 da TRIP. TRIP 5401 no controle. E solicita mudar para 3.